partir de agora, uma palestra, um bate-papo em forma de entrevista. Ligue e participe. No ar. Falando de Espiritismo. Coordenação e apresentação, Marta Batista. Queridos amigos ouvintes, paz e saúde a todos. Nós estamos juntos mais uma vez com o programa Falando de Espiritismo, que tem por objetivo principal levar o esclarecimento doutrinário espírita a toda a comunidade espírita. Nós lembramos que o nosso programa tem um perfil de palestra radiofônica, objetivando atender a todos aqueles que, de alguma forma, estão impossibilitados de chegarem às casas espíritas. Aqueles que estão privados da liberdade, aqueles que estão nos leitos, em hospitais ou em seus lares, e aqueles que estão se adaptando a uma nova situação de prova, a privação da visão. Então, a Rádio Rio de Janeiro firma esse compromisso com todos vocês, amigos ouvintes, e leva a possibilidade do banquete doutrinário espírita a todas as mentes e corações que sintonizam conosco. Lembramos que o nosso programa vai ao ar todas as segundas-feiras, às 15 horas, ao vivo, portanto é interativo, e tem um telefone para a participação de vocês. É o 3396-6969. Lembrando sempre a importância da participação de vocês no crescimento do programa. Bom, nós vamos agora apresentar o nosso amigo que está mais uma tarde aqui conosco, nos revisitando, e quem está aqui é Henrique Fernandes, que vai falar sobre um tema que é o nosso grande desafio no dia a dia. Ele vai falar sobre a hora da crise. Tudo bom, Henrique? Tudo bem, Marta, graças a Deus. Uma alegria muito grande estar aqui, uma vez mais, participando deste programa, que tanto nos ajuda, nos faz pensar, nos faz entender a atualidade e o sentido da mensagem espírita. Muito bom estar aqui. É uma alegria também recebê-lo mais uma vez. Obrigado. Até porque não só vamos falar de espiritismo, mas também matamos as saudades, porque realmente isso ainda faz parte do nosso plano. Uhum. Bom, Henrique, antes de você começar esse tema, né, empolgante, saber sobre a hora da crise, já que todos vivenciamos, né, isso diariamente e mais pontualmente em situações específicas, né? Uhum. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre as suas atividades no movimento espírita, para que depois, então, comecemos a discorrer sobre esse tema. Ok, Marta. Eu tenho já há muitos anos feito palestras em diversos lugares, né, do Rio de Janeiro, eventualmente fora também, palestras sempre abordando temas espíritas, normalmente fazendo uma interface, alguns paralelos entre a visão espírita e a contribuição da psicologia, da psiquiatria, temas nessa área. Eu, durante muitos anos, estive à frente de uma casa espírita em Duque de Caxias, que é a Cruzada Espírita Discípulo de Allan Kardec, participando de vários trabalhos, como presidente, inclusive. E hoje a casa é coordenada, é presidida pela nossa companheira, nossa colega, Ana Maria Couto de Souza, que é a NET, deve estar nos ouvindo agora. Um grande abraço para ela e para todos da Cruzada. Continuo frequentando a casa também. E temos realizado trabalhos diversos por aí, colaborando dentro das nossas possibilidades. Que ótimo. Bom, Henrique, eu sei que esse assunto é extenso, né? Logicamente que ele vai demandar muitos questionamentos. E então eu acho que quanto antes melhor. Vamos lá, né, Marta? Então, o que seria a crise, né? E o que acontece na hora da crise? Este é um tema empolgante, Marta, e tem a ver, de certo modo, com todos nós. Normalmente a gente tem uma ideia, se não normalmente, habitualmente, temos uma ideia um tanto negativa de crise, quando a gente diz assim, fulano está em crise, o país está vivendo uma crise. O termo está bem colocado, sem dúvida, mas esse não é o sentido essencial e original, poderíamos até dizer assim, da palavra crise, que remontando a uma possível origem da palavra, que vem da Grécia Antiga, o seu conceito clássico não tinha necessariamente esse conteúdo negativo. A propósito, no dicionário do Weiss, nós encontramos um conceito muito interessante, que é o ato ou efeito de discernir, a capacidade de compreender situações, de separar o certo do errado, ou ainda, dentro do dicionário, segundo o dicionarista aqui, a capacidade de avaliar as coisas com bom senso e clareza, juízo, tino, como pode ser também um conhecimento, o entendimento. Alguns especialistas na área propõem que a palavra crise tenha sua origem, de fato, como um verbo grego, que significa separar, apartar, escolher, cortar, decidir, fazer passar por um julgamento. Então vejam que a palavra crise não tem necessariamente um conteúdo ou uma significação negativa. Hoje em dia é bem verdade que ela está associada de certo modo a alguma turbulência, uma perturbação importante, mas também é um tempo de decisão, vamos dizer assim. Eu gosto, Marta, de fazer referência aos chineses quando eu me refiro à crise, porque eles têm os ideogramas chineses para representar a palavra crise, que, se me perdoem a pronúncia aqui, não sei se está certo, eu não sei chinês, mas se escreve W-E-I-C-H-I, Weixi. E tem os ideogramas para representar, então, a palavra crise. Mas o interessante é que essa palavra em chinês, o mesmo ideograma que compõe a palavra crise aparece também numa outra palavra em chinês que tem o significado de risco. E a outra parte da palavra crise em chinês, que é o xi, entra na palavra, no ideograma, que representa a palavra oportunidade. Então vejam que interessante, provavelmente os chineses intuíram que crise é, sem dúvida, um conjunto de experiências pelas quais nós passamos que, evidentemente, pode envolver riscos, perigos até, mas profundas e especiais oportunidades de crescimento, de transformação. Então, a palavra crise, sem dúvida, que propõe desafios para cada um de nós. A experiência de viver uma crise é desafiadora, mas, ao mesmo tempo, é uma oportunidade de crescer, uma oportunidade de perceber uma realidade e de se transformar. Ainda que a palavra crise esteja associada, por exemplo, a um contexto de doença, de patologia, crise vai muito além disso. Eu também acho interessante, Marta, usar aqui um raciocínio para desenvolvermos a nossa conversa aqui, um raciocínio que vem da psicologia, e eu me refiro a um autor muito importante na área da psicologia, que é o Jean Piaget. Apesar dele não ter sido psicólogo, na realidade ele era um biólogo, mas especificamente estudava os moluscos. Então Piaget, partindo do seu conhecimento na área da biologia, ele começou a se interessar por outras áreas, a educação, a psicologia, mas o seu interesse primordial, diríamos que o interesse número um do Piaget, era estudar o próprio conhecimento. Então partiu para as suas reflexões, para as suas investigações, para o seu trabalho muito interessante nessa área. E ele desenvolveu um conceito que eu proponho aqui para servir, de certo modo, como uma analogia à ideia que vamos apresentar aqui como uma possível compreensão do que seja a crise e já articulando com o pensamento espírita. O Piaget dá um exemplo assim, na realidade podemos dar um exemplo com base nos ensinamentos do Piaget, que é o conceito de esquema. Se eu parto do princípio, por exemplo, assim, Marta, uma criança, ela desenvolve os seus esquemas conceituais para fazer referência às coisas do mundo, para nomear coisas. Então, vamos dar um exemplo aqui, até certo ponto engraçado. Se uma criança desenvolve o esquema cachorro, o que é que define, quais são os elementos do esquema cachorro? Vamos lá. Cachorro tem quatro patas, tem o que mais? O focinho, né, é úmido, normalmente. Faz au-au, não faz? Com certeza. E balança o rabinho, né? Isso. Isso define mais ou menos assim cachorro? Define. Esse é um esquema cachorro. Então, a criança tem já desenvolvido o esquema cachorro. Então, ela vai conhecer a realidade do mundo a partir dos seus próprios esquemas conceituais. Então, ela conheceu um determinado cachorro. Mas um dia ela estava passando na rua e se deparou com um cachorro diferente. Mas imediatamente a mente dela processou, utilizando o esquema conceitual cachorro. Bom, é um animal um pouquinho diferente, é maior, mas veja lá, tem quatro patas, o focinho é parecido, faz au-au e balança o rabinho. Ah, um cachorro grande. Depois essa criança descobre um cachorro diferente, uma cor distinta das cores anteriores. Mas ela não entra em conflito, porque o esquema cachorro está devidamente estruturado e ela, então, usando a linguagem do Piaget, assimila esses novos estímulos de acordo com seu esquema conceitual. Mas num belo dia, essa criança que não conhecia ainda um boi, por exemplo, se aproxima daquele animal e tenta assimilá-lo como se fosse um cão. Vamos lá, quatro patas? O boi tem quatro patas. Um focinho molhadinho, úmido? Provavelmente. E balança o rabinho? Mas não fez au-au. Então a criança observa e de repente ela... Bom, mas deve ser um cachorro silencioso. Então, bonito cachorro, grande, que não faz au-au porque está em silêncio, mas assimilou como cachorro. Mas num belo dia, esse boi emite um som que não é au-au. Então a criança entra numa espécie, quer dizer, segundo o Piaget, ela entra num conflito de natureza cognitiva, ou seja, um conflito intelectual. O esquema que eu sempre utilizei para nomear e assimilar animais não se aplica, não se adapta àquele animal. Então, como a tendência, aí Piaget retoma todo o conhecimento dele em biologia, como a tendência do organismo na interação com o meio é caminhar para o equilíbrio, que na linguagem biológica é a homeostase, também no campo das ideias, no campo da cognição, estabeleceu-se um conflito. O esquema cachorro não é capaz de definir, de assimilar adequadamente aquele novo estímulo, aquele animal que é diferente de cachorro. Então a assimilação ficou precária. Estabeleceu-se um desequilíbrio, um conflito nas cognições, um conflito nas ideias. Então, segundo a teoria piagetiana, a criança terá dois caminhos. Ou ela amplia ou reformula o modelo antigo, que é o modelo cão, ou ela cria um modelo novo, um esquema boi. Então, a melhor conduta de natureza cognitiva é criar um esquema novo, o esquema boi. Quando que ela não descartará o esquema de cachorro. De maneira alguma. Continuará presente na mente dessa criança. Na verdade... Mas para assimilar cães. Sim. E não bois, sim, cobras e outros animais. Ora, nós, seres humanos, funcionamos assim, porque esse processo de assimilação e de acomodação, segundo o Piaget, ele vai ocorrer ao longo da nossa vida, Marta. Porque, veja só, diante dos conflitos que nós vivemos na vida, nós temos os nossos... Aliás, Marta, diante do processo da vida, dentro do processo do viver, nós temos os nossos esquemas, que são esquemas entre aspas, porque estamos fazendo analogia com a proposta piagetiana. Nós temos os nossos esquemas morais, que são os valores, por exemplo. Nós temos os nossos comportamentos, nós temos pensamentos, crenças, uma visão de mundo, emoções, sentimentos, temos um padrão de vinculação a um contexto religioso. Tudo isso garante um equilíbrio, uma certa homeostase dentro do nosso processo de viver. Mas, de repente, ocorrem desafios. Como a criança que foi intelectualmente desafiada diante da presença de um novo animal, que não era o cão, era um boi, e ela tentou usar o esquema cachorro para definir, ou, piagetianamente falando, assimilar o boi, e não dá certo isso, porque, de repente, aquele animal fez um som diferente de au-au. Ela entrou num conflito. Nós temos os nossos esquemas, Marta, conforme nós colocamos aqui. Mas quando ocorrem desafios, como, por exemplo, a dor, a perda ou o adoecimento de um ente querido, quando, por exemplo, o modelo de vida que víamos adotando até então se esgota, porque o homem precisa mudar, crescer, quando uma pessoa vinha até então mantendo o modo ter, ou mantendo-se no modo ter de existência, e a vida lhe propõe desafios novos, e ela é obrigada a rever os seus esquemas, ela é obrigada a rever esse equilíbrio, que não era, na realidade, um equilíbrio tão profundo assim, ou foi um equilíbrio bom para aquele momento da vida dela, mas com mais experiência, com novos desafios, é preciso fazer uma adaptação desse modelo, ou rever o modelo antigo, ou criar modelos novos, como propõe a psicologia piagetiana, digamos assim. Se a gente pensar, Marta, no que Allan Kardec diz na questão 941 de O Livro dos Espíritos, quando ele fala do homem carnal e do homem moral, quando durante uma vida inteira o homem se organizou em torno dos esquemas do homem carnal, a vida lhe propõe desafios para que ele cresça. Esse desafio, esse enfrentamento se chama crise. É o tempo de mudança em que aqueles esquemas se tornam incapazes de funcionar ou incapazes de levar esse homem a enfrentar a vida dentro de uma perspectiva diferenciada. O homem carnal dura um certo tempo. Na expressão de Allan Kardec, o homem moral, quando acorda, muitas vezes isso ocorre num contexto de crise, tempo de transformação na vida. É claro que isso tem um preço, Marta. Às vezes, o homem que vinha se mantendo dentro de um padrão que não era o padrão adequado, a vida se esvazia, perde o sentido, ele sente que alguma coisa na vida dele precisa mudar. Ou mesmo nós, que temos, por exemplo, a orientação espírita, em algum momento da vida, a vida propõe um desafio e a gente entra em crise. Então eu fico muito mal? Não é ficar muito mal. Na realidade, a vida agora me pede para aplicar o que eu sei. Para, em alguns contextos, é como dizer, um testemunho de fé. Esse é o momento da crise, é um processo mais profundo de transformação. Nós que temos um conceito da imortalidade, da reencarnação, como é que lidamos com a dor, por exemplo? sabemos lidar muitas vezes com a dor do outro, mas e a dor que chega? Aí nós costumamos usar os nossos conceitos, que às vezes é um conceito doutrinário, mas eu trabalho há tantos anos na seara espírita como esta dor. Então vejam que o processo aí, Piaget explicaria muito bem. Nós temos um esquema conceitual, o esquema ser espírita sem dor, ser espírita sem sofrimento, ou ser espírita cuidando da dor alheia. Mas quando eu me deparo com a minha própria dor, isso normalmente causa um impacto na minha vida. E esse impacto se chama crise. Então a crise pode ocorrer entre pessoas que adotam uma religião ou não, entre materialistas, porque a crise não tem religião, não tem partido político. Vem como um fenômeno que me faz crescer. Ou como diriam lá os chineses, é um processo que envolve riscos, mas é uma oportunidade de crescimento muito grande. Eu gosto também de lembrar, Marta, aquela experiência do mancebo rico, por exemplo. Ele entrou em crise, não é? É verdade. Entrou em crise. Zaqueu, o rico que tinha uma vida muito pobre, também entrou em crise. Maria de Magdala, em algum momento, a vida perdeu o sentido, ela entrou em crise. Na hora da crise, como eles fizeram? Então, são esses fenômenos, acontecimentos, que abalam os nossos esquemas, os nossos padrões. É quando o tradicional perde a sua eficácia. Então, é preciso rever algumas coisas. Há um texto de Allan Kardec... O modelo para de dar conta, né? Acabou, não serve mais. Aquele esquema cão do Piaget já não se aplica para nomear o boi. Então, é quando os meus esquemas pessoais, sejam eles doutrinários ou não, devem ser efetivamente aplicados agora, ou reformulados. Não é reformular o conceito doutrinário, longe disso, mas é de reformular a presença da doutrina espírita dentro de mim. Não é a obra está completa do codificador, não se trata disso. Mas como é que eu assimilei isto? No momento em que eu tenho que crescer, eu tenho que verificar o quanto esse ensinamento está vivo, verdadeiramente atuante dentro de mim. Isso é crise. Há uma frase do codificador que eu gosto de citar eventualmente, Marta, está no capítulo 5 do Evangelho, no item 26. É de um anjo guardião, como está lá. As provas, ou a crise, as provas, como está no texto, têm por fim exercitar a inteligência, assim como a paciência e a resignação. Vejam com que propriedade o amigo espiritual faz referência a isso. Então, a crise, ela vem para desenvolver a inteligência. E o que é desenvolver a inteligência? Encontrar saídas, mudar, encontrar respostas novas para questões antigas, saídas para os desafios, como também exercitar a paciência e a resignação. Nesses momentos de crise que nós vivemos, nesses tempos de mudança, digamos assim, ou o tempo da mudança, nós falávamos há pouco, Marta, sobre o esgotamento de um modelo de vida. Isso parece uma coisa tão distante, mas é do dia a dia, entre nós espíritas ou não, porque em algum momento o nosso modelo se esgota e é preciso reformular. Leon Denis tem uma frase que eu admiro profundamente em Depois da Morte, quando ele fala sobre o alvo da vida. Ele diz uma coisa muito bonita, eu peço licença para ler, são algumas linhas apenas, Marta, dizendo assim: somos livres, é verdade, livres para acelerar ou para afrouxar a nossa marcha, livres para mergulhar em gozos grosseiros, para nos retardarmos durante vidas inteiras nas regiões inferiores, mas cedo ou tarde, olha a crise aí, acorda o sentimento do dever. Vem a dor, normalmente é a dor, sacudir-nos a apatia e forçosamente prosseguiremos a jornada. Essa é a dinâmica de uma crise, que são vivências de transformação e de crescimento. Eu tenho visto, Marta, tenho observado que muitas vezes uma pessoa ligada a uma religião, seja a doutrina espírita, seja qualquer outra religião, diz que tem elementos para lidar com qualquer desafio na vida. Mas quando chega um momento desafiador, na verdade essa pessoa percebe que o esquema doutrinário que estava consolidado no plano das suas elaborações mentais, ainda não foi trabalhado por essa pessoa para ser verdadeiramente o apoio no momento desafiador na vida. O problema não está na doutrina, está em como que a pessoa metabolizou a doutrina na vida dela. E ela entra em crise. E às vezes se revolta e diz assim: mas como é que eu, que sou espírita, será que os espíritos não me avisaram que eu ia passar por isso? Eu estudo a doutrina há 30 anos e ninguém me deu uma dica de que eu passaria por essa dor tão difícil. Mas esse é o momento de usarmos o conceito doutrinário numa vivência profunda de transformação interior. Então, crise tem esses significados aí diversos, Marta, que a gente pode caminhar aí, conversar um pouco mais. A crise traz um impacto na vida, né? Sim, com certeza. Por exemplo, incertezas, uma necessidade de escolha, a falta de sentido às vezes ocorre no momento de uma crise. O vazio, o desespero, a aflição, a insegurança, muitos questionamentos, a perda da fé, quando a fé não é muito estruturada, no momento mais desafiador, a pessoa perde a fé. A ansiedade é muito comum acontecer, a inquietação, a perplexidade, mas como? O medo, uma certa desorientação, revolta pode acontecer, o ódio também pode se manifestar. E como é que a gente vai lidar com isso tudo, Marta? Você está falando de... Bom, desde que você começou a falar, o pensamento aqui não parou. Mas, agora, né, usando essas últimas informações, okay. A gente pensa o seguinte. Muitas vezes, né, como você falou, a gente tem esquemas elaborados e acha que esses esquemas estão perfeitos. Exatamente. E vão dar conta de, né, tudo. Eu fiz até uma associação dessa visão de Piaget com a visão de Saussure. Ok. Né? Signo, significante e significado. Ok. Né? Que é exatamente essa, é uma leitura, quer dizer... Linguística. Isso, linguística. E a gente pensa o seguinte, será que esses nossos esquemas realmente já estão prontos? Se nós estamos num segundo estágio, né, numa escala de 5, com certeza que esse esquema não pode estar pronto. Exatamente, Marta. Não, sim, pode continuar. O processo de, aí segundo o Piaget, de assimilação e acomodação de esquemas, ele ocorre uma vida inteira. Porque a cada momento da nossa vida, nós vamos fazer assimilações e acomodações mais complexas, mais elaboradas. Então, em outras palavras, os esquemas conceituais de uma criança não são tão elaborados quanto os esquemas conceituais de um adulto, que está no outro momento de desenvolvimento do seu pensamento, da sua inteligência. No processo de evolução espiritual, a mesma coisa. E na nossa relação com o conhecimento, que é um tema do Piaget, esses esquemas vão se tornando cada vez mais elaborados, cada vez mais complexos. Então, trazendo aqui para o nosso tema da crise, da dor, do desafio... Você vai alterando os significados. O tempo todo. Claro. Exatamente. E se não fizer isso, você, digamos assim, corre o risco, né, usando as palavras de Kardec, de ser atropelado, né, pela roda. Porque a roda do progresso é individual também. Né? Você precisa se reconstruir a cada dia. Né? E se você se nega a isso, né, corre o risco de ficar ultrapassado e ser, digamos assim, passar uma roda, né, de crescimento por cima de você. Porque que não é bom, que não é saudável. Exatamente. Né? Eu acho que talvez é a hora do estertoramento daquele que passa pela crise. Sem perceber, talvez, a visão de crescimento. Que ele não vivencia a crise como uma oportunidade de transformação. Ele se deixa dominar pelos riscos, pelos perigos que a crise envolve. Usando aqui aquele paralelo com os ideogramas chineses. Dos chineses. A crise não é vista como uma experiência de crescimento. a crise não é vista como uma oportunidade de transformação, de crescimento, porque precisa se estruturar para viver a crise. Acho que isso a gente pode abordar daqui a pouquinho, né, Marta? Claro. Se estruturar internamente para viver as crises de uma forma saudável, que crises vão ocorrer a vida inteira, Marta. É verdade. O processo evolutivo é um processo de crise, porque é um processo de tomada de decisões. Constante. De crescimento, de transformação, de renovação, de ampliação de esquemas em todos os sentidos que pudermos aqui considerar. Bom, então vamos ver se a gente não perde esse gancho para que ao retornar do intervalo, sim, nós possamos dar continuidade. Então vamos fazer um breve intervalo e voltamos já já. Pela Rádio Rio de Janeiro. Falando de Espiritismo, coordenação e apresentação, Marta Batista. Rádio Rio de Janeiro, 24 horas com você.